veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E o Senhor me disse: profetiza sobre esses ossos e eles viverão. No vale dos ossos secos vou profetizar. Eu vejo velhos e negros tudo ali se juntar. Assopra, Espírito Santo, coloca os ossos em pé e vem. Quatro ventos, só assim vivereis. Na vida, no meio do vale, faço o Espírito entrar, formando um grande exército, uma aliança de paz. A sombra, Espírito Santo. Sobre nós.